seu cabelo ao vento. Sua silhueta ao fundo nascer do sol. Na nossa canção, nada cansava, já não sei viver nesse clima de suspense. Quando vou te ver e por quantas horas te quero, o mundo fica perfeito contigo, nas poucas, as loucas horas com você. Você, quando estou longe de casa, roo as unhas todas e ando de lá pra cá, de lá pra cá. E nada de te achar, fico sem dormir, quero sumir, morro de frio. Oh! Te quero, o mundo fica perfeito contigo, nas poucas, as loucas horas. Você.